e toquei que não tinha você. Só que guardado no meu coração, me lembrava que um dia fui feliz, mas você me arrasou sem perdão. E ainda ontem, gata, vou dizer, fiquei parado somente pra ver você. Logo depois que saiu da escola, me deu uma dor no peito, eu jurei nunca mais te ver. Pois o motivo eu nem vou falar, mas pense bem, agora vou contar. Naquele dia que vi você passando de mão dadas com outro cara, te beijando e você gostando, virei as costas, nem pude acreditar. Meu sentimento ali, você só me machucar. Acreditar, meu sentimento ali.